Esse é o Pegada de Pato, um programa com a parceria do Coletivo Pegada e do Estúdio Pato Multimídia. Transmitimos aqui do centro de Belo Horizonte. E hoje estamos aqui com a ilustre presença da banda Quatro Instrumental, que vieram lá de Sabará, fizeram uma viagem muito longa para tocar aqui. É, galera, então, daqui a pouco eles vão mandar uma música. Eu queria só fazer aqui uma piadinha infame, né? Porque hoje eu peguei de Pato número 4 com Quatro Instrumental na quarta-feira. E quase 40 minutos de atraso, então deu tudo certo, afinal de contas. Bom, fiquem atentos aí ao Twitter do Coletivo Pegada, que é @coletivopegada. Nós vamos soltar lá daqui a pouco uma promoção pela qual você concorrerá uma camisa Baby Look da banda Festencois, a banda que eu sou baterista. Também um EP da banda Local Z, uma coletânea do selo Membrana, de propriedade aqui do Léo Moraes, do Pato Multimídia, e também o EP do Nevilton lá de Umuarama, no Paraná. Então, fiquem atentos aí, o Quatro Instrumental tá todo mundo pronto aí pra mandar uma música, aí. Não tem vocalista, ninguém pode falar com ninguém na transmissão. Então, galera, vamos mandar bala aí, e é isso aí, Pegada de Pato começando com o Quatro Instrumental. Qual que é o nome da primeira música aí? Tio Sam, a minha favorita. Vamos lá. We'll be right back. Aê! Quatro instrumental aqui, começando aqui, arrebentando tudo, caramba, fiquei louco. Bom, o Malibu tá aqui do meu lado, o estúdio tá cheio de gente, o calor humano aqui tá uma maravilha. Bom, esse é o Pegada de Pato, vocês estão ouvindo então a banda Quatro Instrumental lá de Sabará. Queria lembrar a galera que fique ligado aí no Twitter também, retweet o que quer que seja que a Mari esteja retweetando lá, pra concorrer à promoção. A promoção vai te dar uma baby look do Fast & Coast. Se você for homem, com certeza, se você presentear alguém com essa baby look, você vai se dar bem. Também tem o EP da banda Local Z. O que é, Salgado? O Marcelo de Sabará. Um abraço pro Marcelo de Sabará. Também, além do EP da banda Local Z, tem também dois SMDs aí, coletânea do selo Membrana. E também um EP do Nevilton. Bom, então, eu acho que rola mais uma aí. Mais uma. Fala o nome pra mim aí. Oh, esse microfone, vê se tá rolando aí, velho. Pra você anunciar a música de repente. Fala, Raul. Eu sou o mais novo na banda, eu só concordo. Tá rolando. Oi, oi. Vai lá, Salgado. Tá saindo? Tá saindo. Então, a próxima é Salto no Vazio. Vamos lá. 4 instrumental aqui, rebentando aqui no pegada de pato. Então, vamos agora bater um papo aí, né, galera? Afinal de contas, o programa não é só de música, você tem que responder umas perguntas capciosas também. Não, brincadeira. Bom, esse cara é meio verde aqui comendo. Bom, vamos lá, galera. Aqui, primeiro, o Salgado que tá com o microfone aí é mais fácil, né? A primeira pergunta é realmente, assim, sobre a história da banda e também, tipo, se apresentem, falem o que vocês fazem na banda e como vocês se conheceram e é isso. Cara, vamos nos apresentar primeiro, né? Sou o Thiago Salgado, faço teclados e flauta. Eu, Thiago Guedes, sou guitarra. É, Raul Lanari, bateria. Eu sou o Milton, baixista. Paulo, é brincadeira. Então, cara, a banda surgiu em 2008, em abril de 2008. E surgiu de uma forma, a gente só queria divertir mesmo, assim, a gente não tinha intenção de montar uma banda. Tinha um festival que acontecia em Sabará, a gente foi convidado para participar sem a banda nem existir. Então a gente montou a banda, com um mês a gente fez 4 músicas, tocamos no festival, fizemos 4 ensaios, tocamos no festival, e aí veio o nome do 4, né, uma coisa muito original, né? Mas, e foi rendendo, com esse primeiro show, teve uma repercussão muito bacana, assim, pra gente. Todo mundo gostou do show, inclusive a gente. E aí resolvemos continuar com os ensaios e sempre que desse, fazer shows mesmo, assim, né? E foram aparecendo convites, cara, um atrás do outro, e aí já não tinha como mais a gente não manter a banda. Resolvemos largar as outras bandas que a gente tinha pra focar no 4 mesmo. E estamos aí com 2 anos de banda. É, agora trocamos batera, o Raul entrou pra banda. Fizemos só 3 ensaios mais uma vez, parece que a gente tá repetindo a história, né? Um mês, a gente já vem tocar de novo, faltou um pra poder repetir aqui. E é isso, cara, a gente tem feito o que a gente gosta mesmo, sem nenhuma pretensão de estar fazendo isso ou aquilo, a gente simplesmente faz o que a gente gosta de fazer, o que tá sentindo mesmo, não tem nada planejado. Legal, uma coisa que eu queria dizer, assim, perguntar em cima disso também, é que vocês são excelentes instrumentistas, assim, pelo menos na minha opinião. Tirando vocês, o guitarrista, a banda tirando o guitarrista. O guitarrista precisa de um cabeleireiro, cara. Eu também. Mas de qualquer maneira, assim, eu queria saber de vocês, assim, se vocês têm alguma formação musical, se são autodidatas ou não. E, bom, a primeira responde isso aí, que depois eu vou engatar outra pergunta aí, né? Nessa hora. Tá, bom, eu comecei estudando flauta doce, assim, quando era pequeno, né? Com 8 anos de idade, estudei teoria musical, flauta doce. E aí passei por alguns outros instrumentos, sabará, tem tradição de banda, de música mesmo, né? Tocar em procissão, aquela coisa toda, assim. Aí eu passei por alguns instrumentos de metal também, assim. E estudando lá na Santa Cecília. Teclado foi por conta mesmo, como já tinha noção já teórica, e eu sempre quis tocar teclado, eu comprei o teclado e comecei a aprender sozinho. E nunca fiz aula de teclado, assim, eu não sei. Fala um pouquinho, Fofão. Bom, meu grande professor, assim, foi meu pai e tal. Que, tipo, lá em casa o pessoal sempre tocava e tal. E desde pequeno acompanhava. E daí fui tomando gosto pela coisa, pegando revistinha de violão e tal. E, enfim, foi assim. Fiz aula de guitarra um tempo e tal, uns 6 meses, assim. Até pegar a pentatônica e começar a improvisar. Enfim, tipo, foi assim. Pouca aula. Eu, na minha família, também nunca teve tradição de músicos, assim. Acho que só um tio-avô meu que tocava violão ou coisa do tipo. Eu tentei tocar violão, meu pai até me incentivou porque eu queria tocar bateria. Ele falou: não, meu filho, tenta o violão, olha só, faz menos barulho. Aprendi algum instrumento, violão, mas aí eu continuei com a vontade de tocar bateria, comprei minha bateria, vendi meus discos todos e comprei minha bateria. E a princípio eu não tinha muita aula, não. Botava a bateria lá no quarto e azucrinava. Os vizinhos, eles eram muito santos, inclusive. Eu devo agradecer a todos eles aqui no ar. Será que eles não se mataram? Por isso que eles não reclamavam? Não, não. Mas estranhamente a rotatividade do apartamento de baixo era muito grande. Eu não sei porquê, mas... Mas durante 2 anos eu fiz aula com o falecido Mário Castelo, professor muito bom de bateria, gente fina demais. E o resto foi tocando na noite e descobrindo os atalhos da bateria, né? Eu comecei com 14 anos, com violão mesmo. Hoje tem 15. O Digão, baterista antigo, que começou a me ensinar algumas coisinhas. Depois passei pra guitarra, aprendi teoria um pouquinho, gostei do baixo lá e fiquei. Tô aí até hoje. Legal. A pergunta que eu queria fazer em cima do que eu falei, de vocês tocarem muito bem, assim, pelo menos na minha opinião, né? Como demonstrar a técnica sem descambar pra punhetagem instrumental mesmo, assim, sendo uma banda instrumental, tem que encher de arranjo, como não fazer isso virar uma coisa muito maçante, muito exibicionismo gratuito? Bom, pois é, eu acho até engraçado esse lance da técnica, né, porque uma das coisas que me deixava puto no começo da banda, assim, era isso, né, o 4 é uma banda técnica e tal, tipo, nada contra quem é técnico, mas eu acho que a gente não tem nada de técnico, assim, a gente tem, eu acho que a gente pratica mais cada um no seu instrumento, assim, em casa mesmo, e eu acho que isso faz com que a coisa flua, sei lá, possa parecer técnico pros outros, mas eu não acho que a gente seja técnico, até porque você viu que todo mundo é autodidata, assim, no seu instrumento, né? E a ideia é essa, cara, não pensar, como eu falei no começo, é não pensar no que você tá fazendo, é simplesmente tentar pôr pra fora o que você tá sentindo mesmo, assim, sabe? Eu acho que não tem essa de, não, agora vamos fazer, muita gente fala dos compassos tortos que existe, agora vamos fazer uma música de 7 só pra sacanear e tal. Não, cara, o riff surge daquele jeito e continua no embalo, né? É, tipo, eu acho que o que a gente faz, assim, é meio que, quando a gente compõe junto e tal, é meio que fugir do mais do mesmo, assim, sabe? Tipo, seria, sabe, eu acho que todas as músicas caberiam solo de guitarra, assim, sabe? O tempo inteiro, ou solo de teclado, solo de bateria, solo de baixo. Enfim, mas eu acho que ser um excelente guitarrista, ser um excelente tecladista, ou ser um excelente baixista, baterista, enfim, tipo, que solo e tal, tipo, você vai ser mais um, sacou, velho? Você não vai fazer a diferença e tal. E enfim, tipo, eu acho que a nossa ideia é essa, tipo, de fazer música. Mas então vamos ouvir mais um. Quer falar aí? Pode falar, brother. Vai lá, manda ver. Não, é só que como eu sou novo, eu concordo com tudo que eles disseram, senão eu tô lascado. Como é que chama a próxima música? Vocês vão mandar aí e tal. Tá vendo a deliberação aqui sobre a música. De tanto ser. De tanto ser. Bom, enquanto o Fofão afina a guitarra ali, lembrando que temos o Twitter, rolando a promoção no Twitter e também... E também o que mais? Não sei. Bom, acompanha a promoção no Twitter aí, @coletivopegada. Você pode arrumar mais promoção aí, porque Fofão vai demorar. Vamos fazer uma promoção aqui na hora. O que, que vai ser? Um beijo do Malibu. O Malibu tá aqui me filmando, cara. Bom, siga lá, acompanha o Twitter... Tudo pronto aí. Então, beleza. Esquece tudo que eu falei. Vamos ouvir o quarto instrumental. quatro instrumental, esse efeitinho é muito louco, cara. Eu pirei. Muito doido. Galera, daqui a pouco sai o resultado aí da promoção do Twitter. Se você acha que dá tempo de ganhar. Então, vamos tweetando freneticamente aí. Galera, eu queria fazer uma pergunta enquanto não chega o resultado da promoção do Twitter. A pergunta é a seguinte: como é que anda a cultura lá em Sabará? Como é que vocês veem, assim, antes e depois do Forceps? Mudou alguma coisa? Ah, lembrando que o quadro instrumental é a galera lá que participa do coletivo Forceps, né? Ligado ao circuito Fora do Eixo, assim como o coletivo Pegado. Então, um alô pra todo mundo do circuito aí que estiver ouvindo a gente. Vai lá, Fofão, fala aí, cara, seu depoimento. Não, afina a guitarra, o Salgado fala, então, né? Ué, cara, o Forceps surgiu um pouco antes da banda, né? Na verdade, a banda só existe por causa do Forceps mesmo. É, assim. Eu ia perguntar isso também, bom que você respondeu. O primeiro festival que eu falei que a gente tocou foi exatamente que o Forceps estava sendo parceiro lá na cidade, precisava de uma banda instrumental pra tocar de autoral e não tinha nenhuma banda autoral nessa Sabará. E aí o Léo e a Cacau, na época, que ficavam por conta do coletivo, assim, mais os dois ralando mesmo, sugeriram pra gente, né, de eu montar a banda, eu e o Fofão, que já éramos amigos. Mas, com certeza melhorou muito, cara. Depois do Forceps, sim, a gente tem movimentado bastante Sabará, né, a música. Agora, com a inauguração da casa, então, todo mês tem um evento, uma noite fora do eixo. E a galera tem curtido bastante. Agora, ainda falta apoio, né, das autoridades, né, bicho. Infelizmente, não, por mais que a gente queira fazer, uma hora falta grana, né. Não, ninguém aqui tem berço de ouro, né, bicho. O coletivo trabalha com troca de serviço, então, assim, ainda falta apoio. A gente tá tentando agora parcerias, né, pra gente poder conseguir fazer mais, porque a prefeitura não apoia, sabe? Assim, é difícil você fazer um evento na praça, que você só perde o espaço da praça pra você fazer o festival, e mesmo assim eles vão lá e não conseguem colocar barreira pra você fazer o festival, como a gente fez agora há pouco tempo, o Real Instrumental. A gente só precisava da praça fazer o evento, e mesmo assim deu problema, sabe? Então, assim, é complicado, chega a ser ridículo mesmo. Mas melhorou bastante, a gente tem ralado muito, cara, a gente não desiste, a gente tá com gás total, pelo contrário, quanto mais dificuldade tem, mais vontade de brigar, a gente arruma mais doido pra juntar aqui e brigar com a gente, né? Então, assim, correr atrás, né? Brigar no bom sentido da palavra. Legal, lembrando aqui que o quadro instrumental está aqui e também estará, inclusive a gente chamou eles de propósito, porque até o Transborda não teremos outro Pegada de Pata, então eles serão uma das atrações no Transborda. Se você não sabe o que é o Transborda, siga o Twitter, @Transborda. Transborda, rapidamente, é o festival que o Coletivo Pegada vai realizar em setembro. Vai ser uma semana inteira de setembro, de 13 a 19 de setembro. Fala, Malibu. Malibu chegou gritando aqui. Vamos falar o Twitter vencedor. Twitter vencedor, eu não sei por quê. Porque é uma menina, então deu sorte. Ganhou a Baby Look. Aê. Bom, eu não sei qual foi a promoção, mas você se deu muito bem, você participou direitinho. É, o perfil @ Lara Yasmin. Então a Lara Yasmin ganhou aí um Baby Look do Fast & Coisa, a Baby Look amarela, primeira tiragem, apenas 2 unidades, é coisa rara. Então, além disso, também tem o EP da banda Belo Horizontina, Local Z. Me lembra aí, 2 SMDs do Membrana, o selo Membrana. Também um EP do Nevilton. Então, parabéns, Lara Yasmin, com Y. Você ganhou. Mande um e-mail para radio@coletivopegada.org com seus dados para a gente poder falar como você retira seus prêmios. Se você que está ouvindo aí tem banda e quer tocar aqui no Pegada de Pato, também mande um e-mail para radio@coletivopegada.org com o nome da sua banda, um link para a gente poder ouvir o som. E a gente já está com um monte de banda aí interessada, mandou e-mail, então na medida do possível a gente vai convidando a galera. Quero agradecer ao pessoal do Quarto Instrumental, que fez uma viagem longa, cansativa, vieram lá de Sabará. Muito difícil. Daqui eles vão pro hotel, já estão pedindo pra... Bom, enfim, galera, vamos mandar a saideira. Fala, Salgado. Só porque eu lembrei de um detalhe aqui, você falou como que a movimentação lá da cultura em Sabará. É um dado interessante, né, que a gente é de lá da cidade, a gente já rodou aí acho que 11 ou 12 cidades de Minas, tocamos na Virada Cultural São Paulo, né, festivais importantes. E em Sabará mesmo a gente tocou acho que 3 vezes, nenhuma delas pela prefeitura da cidade, sabe? Assim, duas foi o Forceps que fez e uma produtora de BH convidou a gente pra tocar lá no teatro. Então, assim, por aí você tem noção, né? Então a prefeitura de Sabará abre o olho, porque existem talentos aí na cidade que precisam ser valorizados. E senão o Forceps vai levar o crédito todo aí e vocês... Daqui a pouco eles tomam conta da prefeitura aí, galera. Cuidado. Bom, uma última coisa que eu queria dizer para os ouvintes é o seguinte: se você também tem banda e quer gravar aqui no estúdio, no Pato Multimídia, é só mandar um e-mail pro Léo Moraes, que não está aqui hoje, está fazendo um curso para aprimorar ainda mais seus avançadíssimos conhecimentos técnicos em gravações mirabolantes. O e-mail dele é leo@patomultimedia.com.br. Então, valeu. Daqui a pouco, no final, eu dou o nome de todo mundo que está aqui trampando, ajudando a gente. Agradecendo. Vamos mandar a última, então, do quadro instrumental. Qual que vai ser aí? Essa música tem crise de identidade, cara. Porque ela chamava 1, virou A1, agora 744, depois 1744. Então, pode chamar o que quiser aí. Por enquanto, daqui a pouco a gente define o nome dela. Tá, depois eu dou uma sugestão. Tá. Agradecer a todos de pegada aí pelo convite, cara. Muito massa, muito bom estar participando aqui. E oportunidade foda de estar, né? Primeiro vez com o Raul aqui tocando. Isso aí pra gente tá. Estreou em grande estilo aí pra todo o Brasil. Muito cara. Massa. We'll be right back. sem palavras aqui e tal, então... Quatro instrumental encerrando aqui o Pegada de Pato, que coisa muito louca, gostei demais, cara. Foi muito bom, obrigado aí pela disponibilidade, galera. Parabéns aí pro Batera, o Batera arregaçou, velho. Eu como baterista posso dizer, massa. Muito doido, parabéns então, e lembrando que quem ganhou a promoção foi a Lara Yasmin. Mande e-mail pra radio@coletivopegada.org para saber como pegar. Eu queria agradecer então aqui todo mundo que tá aqui presente, além da banda, também temos o Edu e o Sérgio, o Edu do Coletivo Pegada na parte na técnica, o Sérgio também do Pato Multimídia aqui na técnica também, o Jonathan filmando, o Xaxá fazendo mil coisas, o Malibu e também a Alice fotografando, e também a Mari no Twitter, frenético. Valeu, galera. Então, semana que vem não, pô. Semana que vem é o quê? Sei lá, mês que vem, Pegada de Pato. Tá de volta, e não percam aí o Transborda, acessem www.festivaltransborda.com.br. E se liguem também nos milhões de festivais em Minas Gerais que vão rolar aí, a presença de vocês é muito importante. Falou, boa noite então, boa noite Circuito Fora do Eixo, boa noite a todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Valeu!